forte. Não sabe que eu já fui fraca. Quem me vê sorrindo não sabe que eu já chorei. Eu nasci pobre, preta, da cor da noite, acostumada a ver meus ancestrais sofrerem na sorte. Se quem cala consente, a minha boca vai continuar sendo uma arma letal contra o abuso de poder, pra gente sair da página policial. Se você é preto, não se iluda, meu bem, entre eles e nós, a lei protege quem? Se você é preto, coragem, meu bem, porque o medo da morte leva a vida também. Sabe que eu já fui fraca. Quem me vê sorrindo não sabe que eu já chorei. Eu nasci pobre, preta, da cor da noite, acostumada a ver meus ancestrais sofrendo na sorte. Cala contente, a minha boca vai continuar sendo uma arma letal contra o abuso de poder, pra gente sair da página policial. Se você é preto, não se iluda, meu bem, entre eles e nós, a lei protege quem? Se você é preto, coragem, meu bem, porque o medo da morte leva a vida também. Se você é preto, não se iluda, meu bem, entre eles e nós, a lei protege quem?